gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu estou agora dando continuidade a um projeto que eu tinha começado logo no comecinho desse ano, que era fazer uma série sobre o Ubuntu Brasil, especificamente entrevistar pessoas que foram parte, que participaram dos primeiros anos do Ubuntu Brasil, a formação da comunidade Ubuntu no Brasil. Dessa vez eu tenho o prazer de conversar com um amigo de muitos anos, desde o comecinho do Ubuntu Brasil, que está falando de um hotel, algum lugar na Bahia, perdido por lá. E eu estou falando então com o Fábio Nogueira. Tudo bem, Fábio? Tudo beleza. Mais precisamente, Jequié. Jequié na Bahia. Jequié na Bahia. Então tá certo. Então, ó, um pouquinho de background para o pessoal saber aqui. O Fábio e eu nos conhecemos através do trabalho que a gente fazia no Ubuntu Brasil, logo no começo mesmo, quando o Ubuntu começou a se tornar uma coisa popular e chegou no Brasil, e por intermédio de outras pessoas, a gente acabou trabalhando junto. Então, Fábio, fala pra gente aí, como foi que começou a sua participação no Ubuntu Brasil, na comunidade? Minha participação no Ubuntu começou quando eu sou funcionário público, trabalho no Tribunal de Justiça, aqui da Bahia, e começou uma pesquisa de poder ser implantado o Linux nas máquinas do tribunal. E aí eu não conheci o Linux, comecei a utilizar o Linux a partir daquela versão Calango, uma versão brasileira, a Knox, acho que está afinada, né? E aí comecei a fazer a pesquisa e caí na comunidade do Ubuntu. Meu primeiro contato, eu comecei a entrar na comunidade a partir de 2005, setembro de 2005, e meus primeiros contatos foram o Emerson Soares e o Rafael Higino, que infelizmente nós perdemos, grande tradutor do Gnome, grande tradutor do Ubuntu. E foi justamente na criação da minha chave de segurança, né, de pedir. E aí a partir dali, pronto, eu entrei na comunidade conhecendo as pessoas. E a diferença foi justamente essa, porque eu tentei acessar outras comunidades, ter um acesso, e aquela coisa, não tinha o tchan que existe na comunidade Ubuntu, que seria aquela coisa de você ser bem-vindo e você poder perguntar. Certo que outros você podem fazer isso, mas não tem o mesmo, a mesma receptividade. O Ubuntu Brasil, que a comunidade começou, o diferencial dela é justamente esse. A pessoa, no caso, pode perguntar, e é recebida, é respondida de uma forma bem clara, e a pessoa parece que não tem vergonha em buscar o conhecimento, e a mesma sai dali querendo voltar. E foi assim que comecei, e depois, logo em seguida, conheci você, o Meyer, e aí começou o pontapé inicial a partir daí. E eu não posso também esquecer do Paulino, né, o Michelazzo. Então foi praticamente o trio. O Meia e o Michelazzo. E aí, a partir daí, começou eu no Ubuntu Brasil. Tá certo. Então, quer dizer, você começou, foi procurando uma ajuda, né? Você queria saber como é que usava a distribuição? Justamente. Eu precisava de informações e eu vi que o sistema era baseado no Debian. Foi uma distribuição que, no caso, eu me dei bem, gostei, e a partir daí eu digo, ah, então vai ter que ser essa. A comunidade ajudou bastante, no caso, na resolução dos meus problemas, das minhas dúvidas, e conheci pessoas assim, do seu porte, do porte do Michelazzo, foi fundamental para o meu ingresso na comunidade. Tá, então quer dizer, como é que você então, de pessoa que está fazendo pergunta, e é claro que eu acredito que você, como já tinha um pouco de experiência, não foi uma coisa tão óbvia assim, né? Ou seja, você tinha que saber como é que fazer a pergunta, como que entrar no IRC, esse tipo de coisa. Mas uma vez que você entrou então lá e fez pergunta, como é que disso você acabou se tornando um membro da comunidade Ubuntu Brasil? Foi um processo muito rápido, Rob. Você que acompanhou, que eu comecei praticamente como tradutor. Eu vi assim, poxa, eu não posso só fazer pergunta aqui na comunidade, eu tenho que também ajudar. E eu vi que a gente pode fazer, nós que fazemos a distribuição, nós que fazemos a comunidade, então eu não teria que só que buscar o conhecimento, eu tinha que também passar o simples que eu aprendi e o que eu poderia tirar dúvidas de outras pessoas também que estavam entrando. Então a partir daí eu comecei a traduzir o Ubuntu, que era um processo simples, e foi a partir daí que comecei a ver que teria que ajudar de qualquer forma. E aí a ser membro do Ubuntu, o membro oficial, começou a partir daí, das minhas traduções, da ajuda que eu dava à comunidade, que foi vista não só por você como o Mac, como outros membros que já existiam também na comunidade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as traduções também, eu até iniciei, eu fiz uma campanha que era, eu não me lembro agora o nome da campanha, mas era como se fosse um daqueles planos infalíveis do Cebolinha, né? E com direito a ganhar um prêmio no final. Foi o livro do, eu não me lembro se foi o Ubuntu Bible ou o Guia do Ubuntu. Foi um livro que eu ganhei por ter destroçado as strings sem tradução. Tá certo. Então, quer dizer, você então, assim como eu, você achou a entrada no mundo open source, da distribuição, foi justamente fazendo traduções. Então, mas você então, naquela época, né, tinha essas pessoas que você mencionou, claro que tinha a primeira safra do Ubuntu Brasil, as pessoas que fundaram, né, igual você falou, o Emerson, e tinha também o Rodrigo Belém, o Seg Fault. Mas aí depois apareceu essa nova safra, que foi logo no finalzinho de 2005, chegando para 2006, aí fui eu, foi o Meyer, foi você e outras pessoas. E você então entrou no mundo como tradutor, mas você, logo depois que você começou a virar membro oficial e começou a fazer traduções, você também participou da organização do Ubuntu Brasil. Naquela época tinha assim bastante espaço e até uma certa forma uma necessidade de pessoas para trabalhar, né? Mãos à obra, assim, aquele tipo de pessoa que vai lá, encara e cria todos os mecanismos, os sistemas para poder organizar a comunidade. Como é que você achou essa parte aí do Ubuntu Brasil, essa época aí? Essa época foi completamente diferente da atual, né? Essa época praticamente começou a criar o Planeta, que foi o agregador de blogs, né, que eu tive a participação também na criação, minha participação especial, vamos dizer assim, porque veio você, o Paulino, o Meia também, que deram o pontapé inicial. Eu posso citar que, no caso, a gente pegou o que o Ian, Lawrence e o Rodrigo Belém começaram, e a gente foi modificando, aprimorando pela quantidade de usuários que começou a surgir. Então a gente começou a criar o conselho do Ubuntu, que precisava organizar tudo isso aí, porque começaram a criar os grupos regionais. Então você citou que tinha os membros da Nova Safra, né, vieram também o Lício, o Duda Nogueira, o John Endel, né, o André Noel, o Alexandre, o Copralato, que no caso fizeram até parte do Ubuntu Bahia. E no caso, também liderei o Ubuntu Bahia, que a gente se reunia e a gente viu a necessidade de ter grupos regionais, porque o Ubuntu já estava crescendo de um jeito que a comunidade, o Ubuntu Brasil, estava crescendo de um jeito que teria que ter os grupos regionais para poder existir uma organização melhor das ideias. Buscar localmente, em cada região, uma pessoa que pudesse se destacar num certo grupo. E a partir daí vieram o grupo de documentação, vieram mais tradutores, ajudantes no fórum, que até hoje existe. Então, o Ubuntu Brasil praticamente começou desse boom, que foi os grupos regionais com os times também, tradução, documentação, time, hoje existe o time de arte também, o ajudantes no fórum, nas listas de discussões, IR6, então precisava ter organizado tudo isso aí, senão ia perder, a gente ia perder o controle e ia poder desandar. Então, hoje, até hoje, as regras foram mantidas, né, de certas comunidades, de certos times, e as pessoas vão renovando, mas a essência continua. Então, a partir vieram os nossos amigos, nós conhecemos também o André Godin como tradutor, que posteriormente virou membro, e foi uma coisa tão rápida, porque eu entrei praticamente na comunidade antes um pouco de setembro, em outubro eu já era membro oficial. Então nessa virada, de 2005 para 2006, eu já era membro oficial, já estava trabalhando com vocês no Planeta, ajudando na organização regional, já estávamos pensando já no conselho também, na criação, na organização do conselho, que era primordial para deixar tudo isso organizado, e foi a partir disso tudo. Então, você teve a oportunidade de participar daquela fase muito boa, né, que teve do Ubuntu Brasil, que foi todo aquele momento assim, de todo mundo realmente juntou, uniu forças, criou um monte de coisa que não existia, processos, organizamos reuniões e um monte de coisa assim. Foi um momento assim, realmente muito bom e foi assim, uma experiência muito boa para mim até mesmo, foi o princípio da minha carreira, vamos dizer, no mundo open source. Então, foi um momento muito bom. Mas você também teve a oportunidade, assim como eu, de estar presente nos momentos ruins que aconteceram depois, mais para frente, no Ubuntu Brasil. Não acredito que vale a pena, talvez, entrar em detalhes sobre os momentos ruins, mas tiveram momentos ruins também. E o que você, hoje em dia, né, olhando assim no passado, o que você acha daquele período ruim também? Acho que o período ruim começou a partir do momento que novos membros foram entrando e não tinha aquele pensamento que o grupo anterior já tinha. Um membro antes, ele fazia parte de um planeta, mas ele estava ajudando no time regional, ele fazia isso, fazia outra coisa. Então estava integrado com a comunidade por um todo. E também as pessoas, somos pessoas. Infelizmente, o momento ruim está nessa parte, porque errar é humano, então as pessoas são mal compreendidas, as pessoas discutem, as pessoas entram em controvérsias, e aí a partir daí gera discussões, gera mal entendidos, e aí a comunidade começa a chacoalhada, e aí vai um membro para um lado, vai para o outro, e isso é normal, acho que isso acontece em qualquer ambiente que... Cabe aí a gente balancear e poder organizar tudo isso e procurar o melhor para todos. Né? Com certeza. Mas você veja bem que apesar também dos momentos ruins que aconteceram, a comunidade Ubuntu Brasil sobreviveu mesmo essas chacoalhadas que aconteceu. E por um bom tempo, depois dessa chacoalhada, apareceram outras pessoas e algumas pessoas continuaram, apesar dos pesares, continuaram manter os cargos, as tarefas, né? E quando eu digo cargo, não quero dizer nada assim, tem muitas pessoas que não gostam muito da palavra cargo, que pensam que é uma coisa muito oficial, panelinha, esse tipo de coisa, mas no fritar dos ovos, tem pessoas que agem, atuam, e tem pessoas que não atuam. Então, é isso que eu quero dizer com cargo. Então, pessoas ficaram, você é um exemplo de uma das pessoas que ficou, desde o começo até hoje, você ainda é parte da comunidade do Brasil. Então, quer dizer, isso, como você falou, isso faz parte de qualquer comunidade, né, esse tipo de coisa, mas vocês ficaram e sobreviveram. Então, hoje em dia, nós estamos falando 5, 6 anos depois que a gente começou esse processo, como que está o Ubuntu Brasil hoje? Qual é a sua opinião sobre o estado atual? Hoje, Og, eu acho que o Ubuntu Brasil precisava de uma pitada daquela essência que existia anteriormente. Eu acho que a base continuou porque foi sólida. A gente conseguiu montar aquela base sólida, o que deu continuidade. Então, Foi beleza. Acho que, por exemplo, eu não estou desfazendo que as pessoas de hoje são piores do que ontem. Acho que agem diferentes de ontem. As pessoas de hoje, acho que muitas pessoas não me conhecem. Eu faço parte da comunidade. Certo que todos nós temos nossas famílias, nossas tarefas off-topic. E aí a gente tem que, às vezes, se distanciar um pouquinho. Mas assim, eu acho que eu continuo na comunidade Ubuntu, porque eu comecei realmente no Ubuntu Brasil. E eu acho que eu não queria ver uma comunidade como essa ser desfeita, ou no caso, ela se acabar de outra forma, ou ser desorganizada. Então eu acho que estou aqui só para lembrar algumas coisas anteriores, alguns exemplos, porque a gente aprende também com os erros e com os acertos. Então, as pessoas precisam renovar suas ideias, precisamos de ideias novas, mas também precisamos da essência que é o Ubuntu Brasil na parte do trabalho, na parte do ajudar, na parte de não diferenciar, ele tem um cargo, ele no caso quer melhor do que eu, ou ele é o chefe. Não, todos nós trabalhamos todo mundo junto, mas precisa ter organização em tudo que se preza na vida. Tem que ter organização, tem que ter todo aquele tipo de tarefa, porque não é que seja para controlar ninguém, mas a comunidade precisa de um rumo e precisa ouvir as pessoas novas, mas precisamos também, acho que mais de mão de obra. Hoje em dia temos muitas pessoas que gostam do Ubuntu, usam o Ubuntu, mas não contribuem, no caso, poderiam contribuir, ou dedicar um tempo para uma tradução. Mas eu não sei traduzir, poxa, eu vou lá fazer criar um wiki explicando como é que resolve o problema, eu vou entrar no fórum para ajudar. Certo que as pessoas precisam, às vezes, dizer, oi, eu estou aqui, estou ajudando, ou então deixa eu te ajudar para você ajudar de outra forma, de uma forma melhor, ou então ampliar essa sua ajuda para a comunidade como um todo. Fábio, eu quero meu arroba Ubuntu, como é que eu consigo? Poxa, ajude o Ubuntu, não é como uma gíria de marinha, isso aqui não está de agarra, não, eu não consegui, não roubei de ninguém, eu consegui por méritos. Então, o Ubuntu quer dizer que você é um membro oficial. O membro oficial é aquele que conseguiu por méritos, e você tem que continuar ajudando para fazer valer o seu arroba Ubuntu, né? Que a gente fala que, poxa, o arroba Ubuntu, por que tem o arroba Ubuntu? Porque ele é membro oficial, só isso. Mas eu acho que a comunidade precisa justamente de uma pitadazinha da essência que já foi o Ubuntu Brasil, para que aí ela continue andando no caminho certo. As coisas vão mudando. O Ubuntu muda, o Linux em si muda, então temos que acompanhar e também continuar no mesmo processo. Se for achar um processo melhor para continuar colaborando, continue, que o faça. Então, vamos lá. Então, se você fosse... Vamos criar uma situação aqui onde que você tem o poder de criar a equipe do Ubuntu Brasil que você quer ter com você, para organizar, ou seja, melhorar a situação e tal. Vamos lá, dá nome aos bois aí. Quem é que está na sua equipe? Não precisa puxar a sardinha, não. Vamos lá. Hoje o Thiago, Lebrante, ele me ajuda na tradução, quer dizer, ele praticamente leva o grupo, né? É aquilo que eu posso até voltar um pouco, porque você foi o líder dos tradutores, passou para mim, eu automaticamente passei para o André Godin, pela organização que o Godin tinha com os tradutores. Ele foi muito conhecido pelas traduções, então, e eu só voltei à liderança do time pelo falecimento dele, né? E automaticamente sou com o Thiago nessa ajuda, tem o Ayrton, tem pessoas, óbvio, são inúmeras pessoas que trabalham, tem o André, né, que trabalha na parte de documentação, né, e como eu falei anteriormente, o Ayrton entra no conselho, vai ajudando Mas o que está faltando é justamente essa parte das pessoas informarem, eu quero ajudar, porque como nós montamos no planeta o agregador de blogs, a gente não vai buscar um blog que queira fazer parte do planeta, né? Como a gente deixou bem claro na época, nas regras, a gente quer que a pessoa queira participar, porque a gente quer ver a pessoa com esse desejo. Então, acho que está faltando isso, para a gente formar uma equipe boa, está faltando as pessoas que fizeram assim, eu quero ajudar a fazer isso. Então, eu vou te encaminhar para aquela pessoa ali que faz parte daquele time do que você pode ajudar. Fica mais fácil assim. E voltar a ser a comunidade que era antes. Não é que seja antes, voltar a ser melhor. Eu acho que o Ubuntu Brasil ainda tem como ser melhor. A comunidade em si tem como ainda melhorar muito. E eu acho que está faltando justamente esse pequeno detalhe. Tá legal. Agora então um assunto um pouquinho diferente do Ubuntu Brasil, que é, existe essa separação entre o Ubuntu, a distribuição, que é open source, é para todo mundo, é livre e tal, e tem a Canonical, que é a companhia que está por trás, com fins lucrativos. Na sua opinião, desde que você começou a participar do Ubuntu Brasil, desde esses últimos 6 anos, o que, que você acha sobre a forma com que a Canonical tem atuado na direção do Ubuntu à distribuição? Eu vejo a Canonical trabalhando agora muito mais na comunidade. Não que ela esteja deixando o Ubuntu, a distribuição Linux, de lado, mas eu vejo que ela realmente está dando importância, porque o que faz do Linux, né, o Ubuntu em si, são as pessoas. Então, eu acho que a Canonical está vendo esse lado, mas eu vejo que ela não pode, no caso, entrar, por exemplo, uma discussão no UEFI Security Boot, que ela quer deixar de lado, ou não entrar num acordo com o Debian para poder darem, não quer liberar certos códigos. Ou seja, eu acho que a Canonical não pode deixar de ser o que ela foi. Eu acho que ela não pode mudar para tentar deixar o Linux uma coisa mais reservada, o Ubuntu Linux uma coisa mais reservada, ou deixada de lado. Eu acho que tem que dar prioridade à continuidade dessa essência do Ubuntu, que sempre foi. Eu vejo que realmente, se ela realmente deixar essa coisa de lado, deixe de ser o Ubuntu, que sempre foi. Tá, e sobre as decisões que a Canonical tomou, que causaram reclamações, muitas pessoas falaram até assim que a Canonical estava mais assim pensando pelo lado talvez financeiro do que talvez pensando pelo lado da comunidade em geral, né? Então, por exemplo, existem muitas diferenças que aconteceram na história entre a Canonical e, por exemplo, o projeto GNOME, que é tipo assim, a Canonical, em vez de usar coisas que já existem, criando coisas novas e separadas e tal. Isso enfureceu muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tem pessoas que são usuários do Ubuntu que concordam e acham assim, bem lúcida a decisão que eles tomaram. Você tem uma opinião sobre isso? Eu vejo assim que as pessoas que hoje entram como usuário do Ubuntu, Elas querem novidade, elas querem ver aquela coisa bonita, elas querem ver telas se mexendo, querem ver tudo isso. Mas aí a gente que está desde o começo, aí você tem uma versão que está usando o Groovy, daqui a pouco passa para o Groovy 2, agora querem cancelar o Groovy 2, aí querem mudar isso, mudar aquilo outro, retirar certos parâmetros. Então, eu vejo isso como uma forma de detonar o Ubuntu. Eu acho que a Canonical não deveria, no caso, entrar nesse ponto de... E eu concordo realmente que as pessoas estão certas dessas opiniões, mas eu tenho esperança de que sejam boatos de certas posições da Canonical para o futuro do Ubuntu, e eu espero que sejam realmente aquilo ali não existe mais, não. deixa de lado, esqueça aquilo. Mas realmente é uma coisa que vai, não vai agradar nem todo mundo, né? Não vai conseguir agradar todo mundo, mas eu espero que continue, no caso, pensando no que está realmente fazendo, que é essa mudança toda de uma versão tem uma coisa, outra não tem, e que vai tirando, vai, não vai agregando coisas que realmente são boas para a comunidade, para o Linux em si. Então eu espero que sejam boatos daqui para frente. Tá legal. Agora então, uma outra pergunta que eu tenho, que é, tipo assim, faz muito tempo que eu deixei a comunidade Ubuntu, aí eu deixei de usar a distribuição, e deixei até mesmo de participar, devagarzinho eu fui deixando de participar da comunidade Ubuntu Brasil. Uma das coisas que eu vejo, e eu tenho que falar, né, que eu não acompanho as notícias, eu não sei exatamente o que está acontecendo hoje em dia no Ubuntu Brasil. Na verdade, o que eu sei sobre o que está acontecendo agora, o presente, foi o que você acabou de me falar. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não acompanho, mas a impressão que eu tenho é que me parece que o Ubuntu, no Brasil, tem uma presença muito forte. Eu até vou arriscar dizer que parece que a presença do Ubuntu no Brasil deve ser assim, uma das maiores presenças de qualquer distribuição na área de usuários e de desktop no mundo. Eu acho que o Brasil deve estar entre os maiores consumidores de Ubuntu que existe no mundo hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, a mim parece que não existe muito, talvez, respeito ou até mesmo como se a Canonical não estivesse reconhecendo isso, que o Brasil é um mercado enorme e que tem uma presença muito forte. E essa é a minha opinião, mas de uma pessoa que está de fora e que não acompanha. O que você acha sobre isso? Eu acho que você está certo, Og, porque, vou dar um exemplo aqui. Nós temos, no caso, no Twitter, nós temos mais de 6.500 seguidores, só do planeta, ou seja, nós somos informações, temos também uma página no Facebook, então existem muitas pessoas que realmente gostam do Ubuntu. Mas e a Canonical, por exemplo, a tradução do nosso Ubuntu está em 86% dos pacotes traduzidos. Acho que a maioria sempre foi nesse patamar, que acho que nunca conseguimos chegar aos 100%, dos manuais, da parte de documentação, e aí tudo bem. Então, mas a Canonical, ela não vê esse lado, é como se fosse assim, poxa, parabéns, legal, e aí... Vamos mudar de assunto. Eu também acho que vejo isso não só fazendo parte, não efetivamente, como a gente falou, referente aos meus problemas pessoais que a gente tem, corre do dia a dia, mas é realmente isso. É uma visão que não só você que tem, tá de fora, tá, tem, como eu também de dentro, e de inúmeras pessoas, mas... A verdade tem que ser dita, mas quem sabe isso pode mudar. Eu não sei o que está faltando realmente para poder a canonizar o peso que existe dela aqui no Brasil como ao redor do mundo. Porque se ela for pisar só a parte financeira, bem, vai ganhar dinheiro, mas também vai perder aquela coisa da essência Linux, do open source, de tudo que realmente tem que ser mais valorizado. Uhum. Bem, eu não sei se alguém... Eu sei que a Canonical tem pessoas que trabalham no Brasil, eu sei que tem escritórios aí no Brasil, eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que existe isso. Então, se alguém que escutar esse podcast e conhecer alguém que trabalha na Canonical e quiser mandar um link para eles, a minha pergunta, então, para a Canonical é: o que é que está faltando para a Canonical dar um pouquinho mais de amor para a comunidade que está por trás da distribuição no Brasil? Pergunta está aí, vamos ver se alguém responde isso aí, Jorge. Vamos esperar. Bem, eu tenho certeza que você, assim como muitas pessoas que eu conheço, né, a vida da gente, claro que quando a gente começou, a gente tinha um ritmo bem diferente, e a gente tem toda a parte privada, parte pessoal, né, a parte pessoal da nossa vida. Então, você hoje tem dois filhos, sua esposa também, que trabalha, e você trabalha pra caramba, eu sei que você está sempre afastado aí e tal. Então, para as pessoas que estão escutando e que estão começando agora, você tem algum conselho para elas? Eu acho que o principal conselho que eu tenho para as pessoas que começam a utilizar qualquer que seja uma distribuição é procurar sempre ajuda. É sempre perguntar. Nunca ter vergonha de perguntar. Porque eu acho que pior de tudo é a pessoa que está com aquela dúvida, ela corre atrás de resolver aquele problema, mas não pergunta. E aí a dúvida de um pode ser de 100, 200, 1000, podem ser resolvidas rapidamente e através daquela ali ele vai ajudando outras pessoas e cria aquele ciclo vicioso de um bom sentido, de ajudar, de poder colher a informação. Acho que a pessoa hoje em dia tem que procurar os caminhos corretos em que se pode ajudar uma comunidade, uma distribuição, o que ela pode fazer. Então ela tem que procurar ali a documentação, alguém da comunidade. Acho que tem sempre que perguntar. Acho que o primordial é perguntar e sem ter vergonha de achar que a pergunta é besta, é uma pergunta simples, mas são coisas simples que resolvem o mais complicado. Tá certo. Tá bom. Então, agora, Fábio, todo mundo que te conhece, conhece você não só pelo trabalho que você já fez, o que você faz, mas também conhece você por causa do seu interesse, eu vou usar a palavra interesse aqui, pelo Elvis Presley. Como é que nasceu essa paixão, esse, sei lá, eu nem sei se é um hobby, esse interesse pelo Elvis Presley, como é que você, a sua pessoa e Elvis Presley, como é que esse amor surgiu? Foi interessante porque meu pai sempre gostava de rock, assim, sempre eu estava ouvindo alguma coisa, e na época aquelas músicas antigas, uns rocks mais antigos, anos 50, e quem que se destacava? Elvis. Aí o filho, vendo o pai, vai querer conhecer. A partir daí que surgiu esse meu interesse, né, pela música, esse gosto pela música do Elvis. E assim, acho que ídolos não, a gente não pode dizer que é ídolo. Eu curto bastante o Elvis, eu gosto das músicas, gosto de músicas que as pessoas só conhecem aquela Tutti Frutti, It's Now or Never, e eu conheço outras e gosto bastante. Então são coisas que já fizeram bastante brincadeira dizendo que Elvis, olá Fábio, eu tenho até o símbolo do bulto no túmulo de Elvis. Né, André Noel? Tá bom, então você é daquelas pessoas assim que... Você é do tipo fanático que até mesmo se veste igual a Elvis? Você já se vestiu igual a Elvis alguma vez? Não, não, não, não. Eu acho que tudo tem sua época, né? Se a pessoa vai mandando com calça, boca de sino, costeleta lá perto da boca. Mas pior que eu consigo te imaginar. Eu gosto da música. A costeleta até vai, mas o resto não. Só costeleta, no máximo. Tá certo. Fábio, então, cara, chegamos na parte do podcast, que é o Papai, onde que a gente vai conversar, então, sobre o tipo de música, filme, televisão, livro, gibi, revistinha, o que foi, que, tipo assim, que fez parte da sua vida, que serviu de inspiração para você, e até hoje serve ainda de inspiração. Então, aproveita que nós estávamos falando de Elvis. Eu acho que é essa parte que vai demorar mais, né? Vamos lá, temos todo o tempo do mundo. Música, como eu já te disse, é Elvis. Gosto também muito de Johnny Cash, Bee Gees. Eu adoro, às vezes, passar uma tarde com meu pai, a gente bota um DVD, um Blu-ray, e cantamos músicas juntos do Bee Gees. Mas também sou fã do Black Sabbath, de Purple, e por aí vai. Oi, e tem alguma forma da gente ver um vídeo desses aí, você cantando aí, cara? Tem alguma coisa no YouTube perdido por aí? Não tenho, não me humilhe, não, pelo amor de Deus. legal. Livro, eu sou muito, eu gosto bastante do tema Segunda Guerra Mundial. Então, livro eu gosto muito do Stalingrado, Cerco Fatal, Portões de Fogo, que fala sobre Termópolis, e bom, no caso do Brasil, né? E mais precisamente aqui na Bahia, muito de Jorge Amado. Então, qualquer livro de Jorge Amado eu acho interessante e acho que a pessoa deveria dar uma lida. Filme, para mim, que marcou minha infância, vamos dizer assim, minha adolescência, foi De Volta para o Futuro. Eu me lembro que eu ia assistir todos no cinema. Círculo de Fogo, por falar também da Segunda Guerra Mundial. Documentários sobre guerra, eu gosto. Eu e meu filho curtimos muito filmes de zumbi. O Léo adora filmes de zumbi. Então, meu pai, vai passar a nova temporada. Então, a gente está sempre trocando essa figurinha. Você tem um filho de 13 anos que já calça o que você calça, está quase do seu tamanho, então é praticamente um irmão. Pô, cara, tipo assim, a gente se conhece há muito tempo, mas aí a gente bate esse bate-papo aqui, parece que eu aprendi um pouco mais sobre você. Eu acho que teria coisa mais para aprender, só que essa câmera, como olhando para ela aqui, me vendo, conversando, acho que inibe mais. Mas eu acho que o recado que eu tenho para as pessoas é assim, eu acho que passem a conhecer melhor a pessoa que você está teclando ou que está ali buscando ajuda, porque às vezes as pessoas pegam, tiram a imagem da pessoa e, poxa, aquele ali, acho que não vou falar com ele não, que ele pode ser assim, ser assado. E acho que as pessoas, conhecer primeiro as pessoas do outro lado. Eu acho que a gente tem essa boa amizade hoje, porque a gente se conheceu bastante. Acho que nunca a gente se desistiu, e não só você, com outras pessoas. Acho que aquela equipe nossa do começo é assim, porque fomos unidos, e acho que está faltando isso para as pessoas, não só para a comunidade do Ubuntu Brasil, mas para as outras comunidades, e abrir as portas também. Eu acho que não existe distribuição melhor do que a outra. O que existe são pessoas mais ignorantes do que outras. O importante é não usar as janelas. Falou disso. Pô, então, pessoal, tá aí para vocês uma pessoa que foi parte, assim, muito importante de muitos anos da minha vida. Nós trabalhamos juntos, e é até engraçado você falar a palavra trabalhou, né? Porque a gente não recebia nada, mas a gente participou. Né, não recebe ainda. Mas a gente participou de tanta coisa, nós organizamos tanta coisa juntos, que a palavra, acho que parece trabalhar, é realmente a palavra adequada aqui. Mas está aí Fábio Nogueira, que é uma pessoa que, se você hoje usa o Ubuntu em português e está no Brasil, é uma pessoa que vocês, passou isso, se vocês encontrarem com ele, vocês têm que comprar uma cerveja, um café, alguma coisa, tem que dar um abraço no cara, porque vocês estão usando isso, usufruindo das coisas que existem hoje, é graças a pessoas como o Fábio, que foram parte desde o começo da organização do Ubuntu Brasil. Então, Fábio, cara, olha, eu sei que o pessoal vai estar escutando aí, se vocês escutarem algum problema no áudio, alguma coisa, é porque o Fábio está, assim, num hotel, e ele arrumou um tempinho para conversar com a gente, e nesse exato horário, pode ser que tenha outras pessoas usando a internet, então a qualidade não pode até não estar muito, assim, 100%, não, mas a qualidade do papo está muito boa, e a pessoa que eu estou entrevistando também, a qualidade é 100%. E, Fábio, a gente ainda tem que se trombar no Brasil, que a gente não se conhece em pessoa ainda, né? Tem que se trombar aí. Com certeza. Eu quero, no caso, deixar aqui, lembrar também de pessoas que passaram pela comunidade, que hoje, infelizmente, não estão mais, como o André Godin, que eu tive o prazer imenso de conhecer. Você também teve o prazer de poder conversar com ele. Eu acho que eu queria aqui prestar essa homenagem, que foi uma pessoa que aquele ali faz muita falta. E o Rafael e o Gino, que logo no começo também, eu acho que se tivesse a gente hoje, estava realmente em outros rumos a nossa comunidade. Eu quero, no caso, pedir desculpas se, por acaso, eu fui mal interpretado por alguém na comunidade. Quero agradecer a todos aqueles que puderam fazer parte da comunidade comigo. Agradecer ao Alex, aqui na Bahia, o Cropalato, o Lício, essa galera toda, Coringão, que até hoje está lá com o Mundo Games, o André Noel. Eu acho que eu tenho minha consciência limpa, que nunca ofendi ninguém, nunca quis fazer nada contra ninguém, mas eu quis sempre o melhor da comunidade. Até hoje continua assim, e eu quero que as pessoas ajudem, colaborem, troquem ideias para poder cada vez mais o Linux em si cresça no Brasil, no mundo inteiro, que eu acho que impede crescimento das comunidades em si é justamente isso, são as pessoas que alteram para poder acabar com aquela organização, com aquela ideia pronta, a ideia já encaminhada de uma boa comunidade, de um bom time, né? Pode crer, assina embaixo, assina embaixo. E Og, eu também agradeço a você porque hoje, se eu estou na comunidade, eu agradeço a você, o Meia, o Michelazzo, foi praticamente vocês três que abriram as portas para mim de um jeito que foi um bem-vindo, tão bem-vindo que até hoje eu não quero mais sair. E eu acho que, porque assim, muitas pessoas da comunidade trabalham com o Linux fora do ambiente de trabalho. Eu não tenho, então o que eu faço pela comunidade, eu faço com gosto, faço o que posso, mas faço com vontade, faço com amor e com dedicação. E tudo isso começou com as portas que foram abertas para mim nessa comunidade. Eu acho que o que eu quero fazer, o que eu recebi há muito tempo atrás, eu quero passar isso para o ambiente do Brasil, para as pessoas chegarem. Não, pode crer. E mérito para você, cara, porque uma coisa é você abrir a porta, mas quem tem que caminhar é você. Então, mérito também para você. 100%. Tá aí, pessoal. Então, mais uma vez, Fábio Nogueira, um dos primeiros fundadores do Ubuntu Brasil, a camisa lá, fazendo a propaganda na camisa aí, o Ubuntu. Mas aí, a próxima vez, se vocês verem o Fábio aí em algum evento, mora na Bahia, dá um abraço no cara aí, porque merece, com certeza. E depois vou colocar o link de todos os tópicos, todas as coisas que foram discutidas e até o vídeo para vocês assistirem um pouco como é que foi a gente bater papo aqui, para vocês verem como é que foi os bastidores da gravação. Mas depois eu deixo todas as notas, todos os links bonitinhos do post. Fábio, mais uma vez, cara, um abraço para você, cara, e muito obrigado mesmo pela participação. Eu agradeço, Og, e estou à disposição. Abração.